DJ que vocês consagraram. Chegou! Ele chega trazendo um show verdadeiramente na pressão. O DJ Moleque Doido. O DJ Moleque Doido. DJ Sassá Moral. Moral, Brindinha, Boiago. Dá-lhe moral. Júnior Calado Produções. Agora, agora, o show começa. Com batidas sincronizadas diretamente de sua SX. Ei, moral. Ei, moral. Solte o play e vem abraçar seu público. O DJ que a classe humilde considera. DJ Sassá Moral. DJ Sassá Moral. O DJ Moleque Doido chegou! Chegou! Tá tudo pronto! Tá tudo pronto! Tá tudo pronto! Tá tudo pronto! Joga a mãozinha! Eu não queria treta, tu veio falar besteira lá, besteira lá, besteira lá. Aê! Vamos lá, passateiro! Pega a chave! Pega a chave! Pega a chave, vamos lá, passateiro! Pega a chave! Pega a chave! E vai rolar! Chave! Uma chavada! Uma chavada! Uma chavada! Uma chavada! Uma chavada! Uma chavada! Uma chavada! Uma chavada! Vai rolar, Sassá! Já cheguei! E as passadeiras vem! Passa. É agora! Explode o barulho! Mais uma soma. Cheguinho! Só sua moral! Vamos que vamos! E bota pra sentar! Bora dar lixavada, moral! Bora! Se quer dar um rolé, eu vou te apresentar o baile do Passat primeiro. Chegou! Tu já sabe qual é. No baile do Passat lá só tem Passatê. Vamos junto? Vamos pro Passat, que tá tudo. Como você veio hoje? Bigode infinito, cabelo na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim: vem com Sassá Moral. Senta. Cheguinho, tá todo mundo do ladinho aí, Cheguinho? Tá sim, toda a galera da quadra 14. Rapaziada da Guaslinda, seu abraço carinhoso. Todo mundo do conjunto Verdejante 3. A galera marcando presença hoje aqui, alô, Johnny! Alô, Cunhaque Suque! Hoje eu vou dar e a chapada vai ser lá no passado. Se damos no vinho, do jeitinho que ele gosta. Vem, vai! Chapado, chave, tá depois das lojas. Toma. Vem, Pega a chave. Dá-lhe a chapada, o rock não para. Dá-lhe a chapada, o rock não para. É muito rock, mano! Essa moral que tá tocando. Essa moral que tá tocando. Ele vai te passar. A fita, ele vai te passar. A fita. Alô, Melri! Mônica, cadê? Pega a chave e mete ficha. Vai. Pega a chave e mete ficha. Olha a Mônica, pepira! Cheguinho! E o queixudo. Alô, Lene! Tá todo mundo junto com batata aqui. Do lado do tem. Sassá Moral! Deixa eu dar-lhe uma chavada hoje aqui, meu irmão. Deixa. Hoje é só caquinhado na pista, vai. Caquinhado. Desse jeito! Deixa aqui na frente. Alô, Curió! É do jeito que tu gosta, meu irmão. Sassá! Sem muito blá blá blá! Bora dar-lhe chavada hoje aqui, Benevides! Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Só aqui é Rio. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. A chamada tá doida hoje. Então, só quem tem uma chave na mão pode pegar. E dali, e dali, e dali, e dali, e dali, e dali, agora. Eu tô no Passat, eu tô no Passat. Família B13, da Nara Loquelli, o Thiago também. Passat. Alô, já calou, bug! DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, vai botando na pressão. E deixa na pressão, Sassão Moral. Diguinho, joga na pressão. Já me falaram que aqui em Benevide tem muito moleque desguinhado, viu? Então quem tem um amigo desguinhado, aponta na cara dele. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu der. Papo da higiene! Aí eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e a música do Curiosa. As novinhas do Passat, elas me adoram. Alô, Gera, empresário Júnior também, o Play. As minhas... Playboy 1 e 2 também, o RD, o Curiosa da cúpula de São Isabel. Força, você sentar com força, mas eu vou sentar com força, mas eu. Toma, toma. Toma, bora, Amaral da 15, bora, bora, bora, meu garoto, quero ver. Alô, Bochecha, você também. Bora, Rose, bora, Rose. Toma, toma. Mas ela quer o seu movimento, ela quer dar pra batida. Ela quer o meia-noite, ela quer o Madrinha. A jogada na minha casa, então vou ter que levar. A jogada na minha casa, então vou ter que... Essa colher é de colégio, viu? Vale ser um assalto forte, mas valioso que ouro. Mas valioso que nota a nossa tropa. É o seu conselho, conselho, conselho, conselho, conselho, conselho, conselho, conselho, conselho, conselho, conselho, conselho. Toda a nossa equipe da elite, meu irmão! Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Amigo Bruno Projetos, os automotivos, junto com a sua namorada Jaque, Jaque Fabulosa, tô sabendo. Amor, eu sei que eu falhei bem. Curte aí, vai. Amor, eu alô, cara de cartucheira. E a Rose, o Rose, o Rose é desguiado. Olha minha amiga Lene do Red. O Batata, toda a família da Saveiro Red, tá todo mundo com a gente. Eles que são a sensação do Benevides, já sabe, tá todo mundo aí. Musicão, viu, Vinícius? Tomando o cavalo, como é que fica mais desguinhado? É. Meu amigo Léo, ele que é fiel da super âncora do Bob e do Passat, pode crer! Como você tá? De cara trancada e eu já sei o porquê. Alô, capitão! Alô, capitão, cadê? Pega a chave. Bora dar um rolê. Bora, dali. Dali, chavada! Anda muito estranho e não quer conversar. Fica, fica. E uma foto antiga no meu Facebook. Mas não justifica essa tua atitude. Agis com... Danilo Bicolô, tá na área. Comprou. O Maico Absoluto. O Maico Absoluto e sua passadeira. O Mega Charlie e a sua também. Vou me focar em... Aí fica tudo certinho no Passat, meu irmão. É muito amor envolvido, aê! Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Imagina o Iago com a Brenda. Amor não fica bem, a gente... Isso aí não perde mais nenhuma, essa samurada. Todo mundo tem alô, Gera. Passado. Alô, Marcão. Já apontaram o culpado. Se me der, viu? Faça a informação aí. Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde... E Amaral, onde é que eu encontro? Um back de um metro, aonde onde é que eu encontro? Sobreão! Santos, vamos que vamos, brother! Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho. Bora, bora, bora! Joga em cima, joga em cima! Põe a mãozinha pra cima e grita! Vai, vai, oh! Joga vai, em cima! Hey! Joga em cima! Oh! Joga, joga! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! E toma, toma, toma, toma! Linda, que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. Hoje eu vou parar na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Ela vai ficar chapada, chapada e poucas horas. Toma Nosso amigo Hugo Vinícius, o Dondinho Playboy. Alô, Marcel da Coab. Ele tá aqui com a gente. Ele que é maluqueiro. Toda a equipe, os Piranhas de Benevides. Valeu! Tá todo mundo aí, Diguinho. E olha quem tá por aqui também, o Artuzinho do Gol, moleque doido. Esse é moleque doido, vambora! Vamos lá pro carro que você vai ver. Já. Dentro do carro, hoje vai ter outra guia. Oi, com o Denis, hoje vai ter outra guia. Mais pálvora! Senta. Vinícius, que ela não dá conta, pode falar pra ela. Mais pálvora! Senta. Eita, moleque danadinho! Senta. Alô, meia-noite! Essa aqui eu vou enganar um cara de cartucheira e o Peterson. Chega aí, essa aqui, ó. Florentina. Que isso, eu te falei, eu pensava que era outra, né? Mas essa aqui! Alô, Jorginho, boy! Toma. Se engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pele. 3, 2, 1, vai! Vou falar a verdade, vou contar pra minha. Alô, Paulinho, pop também. Agora minha. Agora tem. Toma na pepeca. Tamo. Tu sabe que é nóis. Meia-noite que tá rico, homem do Best Game, tô sabendo. Alô, Adriano, alô, Cunhê! O Adriano, o homem do WhatsApp, meu irmão. Tava com ela pensando em você. E aqui contigo tô pensando nela. Também é bom pra me te namorar. Tu gosta dos carinha que não presta. Só se morar, um abraço pro nosso parceiro Matson. Ele já tá bagulho doido, rapaz. Eu não quero namorar contigo. Não vem dano de maluca, não. É só um pente que rala, mozão. Sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dano de maluca, não. É só um pente que rala, mozão. Aê, Júnior Santorini. A concorrência tem que surtar. Porque aturar tá difícil. Vai sentando. Bora, meu passagem, quero ver. Tava com ela pensando em. As meninas te concordam. Obrigado, minha amiga Mônica. Valeu pelo carinho. Também é bom pra me te namorar. Ih. Tu gosta dos carinha que não. Manda ela, vai. Alô, Johnny! Representa aí o homem da Águas Lindas, tá com a gente. Alô, Isabela Martinelli, Curió! Meu amigo Red também tá ali com a gente, valeu! Bora, Playboy! Alô, RD, garoto! Eu não quero namorar contigo. Não vem dano de maluca, não. É só um pente que rala, mozão. Vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dano de maluca, não. É só um pente que rala, mozão. De cima, Diguinho. Em cima, Diguinho. Diguinho, hoje é aniversário dela. O aniversário da Carminha Passadeira. Essa aí representa. E a gente manda essa aqui pra ela. Ó. Alô, bolachinha! É tudo ao vivo, papai! Toma! Alô, Carminha, parabéns! Pra você, bolachinha! Curte aí, vai! É Passat! É tudo nosso! Te escolhi pra ser a minha vida. Passateira. A noite mais bonita. Cadê tua chave, Itaíta? De amor. Pega a chave agora, vai. Um beijo bom, o toque mais suave. Ela e as bonecas doidas da de rock hoje, né? Chave do meu coração. Chavada vai rolar. Não vou deixar ninguém te roubar. No meu abraço é o seu lugar. O som dos moleques doidos. DJ Sassá, Moral e Cleo. Todo mundo junto. Físico e de Diguinho. Não vou deixar ninguém te roubar. Valeu! Diguinho, olha só como o Gera veio. Bora botar no Passat. de boné pra trás. De Glock na cintura. Alô, Fábio, meu irmão da terra. De Glock na cintura. O Milão da Terra Firme tá curtindo o Passat. Obrigado, Fabinho. Ela vem roçando. Valeu! Da bunda, botar no Passat. De boné pra trás. De Glock na cintura. De boné pra trás. O próximo amigo Alô Mix. Ele é a sua primeira dama, também tá aqui com a gente. Alô, Amanda. Ela vem roçando. Nossa amiga Amanda Santos. É muita chavada aqui no Passat. Pode crer. Voz do fluxo. Tá todo mundo aí. Tá todo mundo aí. Tiaguinho, eu vou mandar mais uma. Cadê a minha chave? Cadê a minha chave? Cadê a minha chave? Cadê a minha chave? Vamos articular, vamos articular. O empresário Johnny também. Vamos articular. E o Gera, empresário da Nara de São Isabel. Chavada vai rolar. A chavada. E o Playboy 1 e 2. A chavada vai rolar. O filho do Sassá Manoel da Nara. A chavada vai rolar. A chavada vai rolar. A chavada vai rolar. O RD e o. A chavada vai rolar. O Curió da Cúpula de São Isabel. Valeu. DJ Ronaldo. Olha, Sassá. Toda a galera de Santa Bárbara tá aqui com a gente. Ele já falando. Tá chegando a vez de Santa Bárbara conhecer o Passat Monotrem. Alô, Rodan! Prepara tudo aí! Eu não queria treta, tu veio falar bem. Já falei, Rodan. Agora eu tô mil grau no Passat Moral. Agora eu tô mil grau no Passat Moral. Agora eu tô mil grau no Passat Moral. Agora eu tô mil grau no Passat Moral. Todo mundo hoje! Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Tá ali a chavada, tá ali a chavada, tá ali a chavada, tá ali a chavada. Que a pressão tá aumentando, que a pressão tá aumentando, que a pressão tá aumentando, que a aumenta. Aumentando, que a pressão tá aumentando. Pega coragem, vai lá, vai, vai, vai, vai. Eu vou me apresentar à tua mãe, sei que ela vai te falar. Quem é, Diguinho? Esse moço tem que ficar. Cruxinho, Sassá. Ele é certinho pra casa. É, não. Eu vou me apresentar ao teu pai. Alô, queixudo. Esse moço tem que ficar. Alô, Capitão Caverna lançando! Dá pra ele, Eduardo! Ô! Dá pra ele, Eduardo! Como é que é? Dá pra ele, Eduardo! Alô, Rose, como é que é, Rose? Dá pra ele, Eduardo! É pra tu cheiro! Dá pra tu cheiro! Dá pra ele, Eduardo! Tem moral, ele tem. E o Bochecha? Tem moral! E o Rose? Moral! Tem moral! Ele tem moral! Olha, eu vou te falar! Tem moral! Eu chamo ou tu chama? Eu vou chamar então! Aí, galera! Aí, galera! Vem! Aí, galera! Vem! Aí, galera! Vem! Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Alô, Vinícius! Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Bora, Lourinha, alô, Fabrício! Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Família, vem pro Passat, porque o Passat só toca as melhores. Tá, tá, tá, tá. E as principais! O bagulho! Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade, parei pra desenrolar. Tava vendendo maconha e cocaína bolada. Danilo Bicolon falou pra mim como é que era. Falou pra mim que tava na vida bandida. Vida do crime, ele é o... Sassá Moral, DJ Thiago Prime tá aqui do ladinho. Moleque, junto com o Amaral, tá lado a lado. Hã? Hã? O homem é Prime, Prime. Alô, GG. E toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vem piraca, vem piraca, vem piraca, vem. Vem piraca, vem piraca, vem piraca, vem. Júnior Calado, produções. Essa aqui, Diguinho, o cara pega a passateira, fala logo pra ela, avisa ela, avisa ela aí, avisa ela aí, agora vai. Sei que tu é passateira, vou te passar visão. Depois desse passate é cabeçada de ladrão, é cabeçada de ladrão, é cabeçada de ladrão, é cabeçada dela. Toma cabeçada de ladrão, é cabeçada de ladrão, é. Alô, meia-noite! Cabeçada de ladrão. Ela tá no Passat, vestida de Supreme. Ela treme, treme, treme, ela treme, treme. Fabrício Vinte está ali com a gente, não é isso? Ela treme, treme, treme. Tamo junto. Treme, treme, ela treme. Alô, Vinícius, é muito amor, meu irmão. Ela treme, treme, ela treme, treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme, ela treme, treme. Quero que você se exploda e que a minha bunda. Valeu, Jojo! Valeu, Isabela, valeu, tamo junto! Oi, oi, oi! Mexe, mexe, mexe, mexe. Sassá Moral, bota na pressão. Só vou sair da festa quando eu tiver. Como é que é, Gera? Sassá Moral, bota na pressão. Só vou sair da festa quando eu tiver loucão. Família Red de Benevides. Já tá loucão. Cadê o Michael? O Michael tá com a chave aí. Bora regular. Bora regular. Loucão, loucão, loucão, loucão. Moleque doido, levanta a mão. Loucão, loucão, loucão. Só os Valeu, Maicon! Loucão, loucão, loucão. Vamos, Maicon absoluto! Loucão, loucão, loucão. Toma aqui, toma, toma aqui, toma, toma, toma, toma. Meia noite colher é o nome da fera. Sai de boca. Jorginho, Jorginho, Jorginho, Jorginho. Jorginho só gosta de pressão. Bandido, é pra você. Joga em cima, vai. Vai. Cartucheira. A nossa elite, a elite, tá aqui. Vambora, bora, bora. Coisas da vida. Essa menina. Esquerda, minha amiga. Isso complica. Bora, Rosé! Bate vontade, a gente fica. Alô, Mel! Ela gosta dessa nostalgia. Liga todo dia pra querer jogar papim. Pipira! Ligado que essa mina é manda nada. Alô, Mônica, tá na área. Olha pra poder sentar pra mim. Vai sentar. Ela do Nagino, vai sentando outra vez. Poxa, quem me viu, mas tá vontade também. Mais pólvora! Novinha, eu sempre falo pra ela, ó, ó. Novinha, você é uma fofa, do cabrão se não for. Alô, Iago, pé de pano, peraí, rapaz. Caladão, ladrão, lembra. Chega o dia. O meu coração. Adriano, oi. Bandido. DJ Bell, você é especial, tudo para mim. Também, Iago. Eu te amo. É direto, 24 horas, né? Hoje tá aí o Adriano. E o colher? Obrigado, Brindinha! Valeu! Valeu! Olha, meu irmão, né? É capaz de a gente chegar só segunda-feira, viu? Ó, ó. O meia-noite do Best Game tá na área, meu irmão! Bota, bota, bota, bota, bota na pressão, mãe! Meia, 500, 500, viu? Pressão, pressão, pressão. Pera, pera, e toma, toma, toma. É muito teu! Vai rolar, vai. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre. Mas a família não gosta de pressão. Pre, pre, pre, pre. A família só gosta de papá. Pom, pom, pom, pom, pom. DJ Sassá pirou de vez. Pou, pou, pou. Tentei. DJ Sassá pirou de vez. Pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou, pou. Passate é louco, passate é bagulho louco. Passate é louco, passate é bagulho louco. Passate é louco, passate é bagulho louco. Passate é louco, passate é bagulho louco. Passate é louco, passate é bagulho louco. Passate é louco, passate é bagulho louco. Passate é louco, passate é bagulho louco. Passate é louco, passate é bagulho louco. Só quem é do passate joga a mãozinha pro céu. Só quem é do passate joga a mãozinha pro céu. Da mãozinha pro céu, da mãozinha pro céu, pro céu. Bandido! Joga em cima! Acho que quem tem doida, acho que quem tem doida, acho que quem tem doida, acho que quem tem doida, doida, acho que quem tem doida com passate moral, acho que quem tem doida com passate moral, acho que quem tem doida com passate moral, acho que quem tem doida com passate moral. Também não presta, né, gente? Moral com passate moral. Aonde é? Em Castanhal. Tá 40 graus na cidade modelo. Tá mil graus. Passate moral. Tá mil. Ele tá mil graus. Como tá, Marcão? Como tá por aí, Gera? Fala pra mim. Tudo bom? Tudo legal? Fortalece a amizade, porque somos amigos. Com nome Ziago, toma banho comigo. Fortalece a amizade, porque somos amigos. Com nome Ziago. Bora, Vinícius, bora tomar tudo. Só porque nós é amigo, acho que eu não pego. Tu vai ver? Ô, oh, pode crer. Ô, oh, pode crer. Porque nós é amigo, acho que eu não pego você. Ô, oh, pode crer. Ô, oh, pode crer. Só... Bicho, vocês não prestam mesmo, viu? Ô, oh, pode crer. Vambora! Oh, pode crer. Fortalece a amizade, porque somos amigos. Ei, Playboy. Com nome só com uma mão, te liga aí, Vitor. Vai girar, vai girar. Oh na na na, oh na na na, a maioria. Alô Playboy, joelho podre. Oh na na na, oh na na na, olha. Tu vai dar um grau nesse joelho, bandido. Oh na na na, olha essa amiga da minha. Bora gera, bora gera. Tá querendo sentar. Ih, ih, ih, ih, ih. Só com a mão no volante não dá, essa banda vem, manda ver. Eu vou jogar uma capela desguiada aqui em cima, gera. Te liga aí. É no passinho do moleque doido, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Como é que tá esse passate? Eu vou achar, vai. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Cadê? Tira esse pontinho aí. Papai Mandelão, tira esse pontinho aí. Vem, louca de bala, maluca de bala, louca de bala. O bagulho endoidou. O passate endoidou. O bagulho endoidou. Júnior Santorini. Acha que estremece, que balança, tá causando terremoto pelo norte e no nordeste. Tá te vendo lá de cima e as garras é poderosa e com nós ninguém se mete. Fala aí, Coringa! Aqui quem fala é o Coringa. Toma. O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Então toma! Vai. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade. Um desespero não dá mais. Nem viajou, já tá com saudade, né, Adriano? Mas pra esperar o tempo, mulher já me falou tudo. Eu preciso te encontrar pra te falar. O Adriano falou pro mulher: sai daí. Quando você foi, eu fiquei tão. Bora lá, bora com a Mônica Caverna. A Mônica e o Pica-Pau, tá todo mundo aí. Tá de concórdia, né, Mônica? Vem romper fronteira pra curtir passagem hoje em Benevide. Tamo junto, viu? Fala. Eu vim pra endoidar. Explode o bagulho! Só é pressão. Lá de Sander! Pressão! Colher. Meu parceiro Adriano tá na área, o homem da feira. Ele do Nadinho do Bebê também. O Colher, tá todo mundo dos freguês de futebol da gente, viu, Diego? Já tô fazendo já 2 meses que não ganho uma pelada, viu? Tô te falando, meu irmão. É desse jeitinho que a gente gosta. Eu vou girar. Eu vou girar mais uma. Como é que tá aí, hein? Passate tá bagulho doido, você já sabe como é que é. Você sempre me avisou, amor, larga isso tudo e vamos. Essa aqui tu vai lembrar de alguém, viu? Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. Muito bonito o bolo. Na vida louca. Tem bolo, tem confesso, tem tudo, é essa, tem tudo, esse aniversário é muita honra. Só tenho você por mim. É só as melhores, viu? Felicidade, tamo junto! Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante pra suportar a distância e algum tempo longe. Não quero que vá lá me visitar naquele lugar. E... não importa, visão perto até a morte. Alô, carne, nós, viu? Sem a parte boa que existe em mim. Lá vai mais uma. Júnior Calado Produções. Bora, quero ver! Desse jeito, Benevides! Vem, amor, bebê, a noite especial que eu te dou. Todo mundo aí, as moranguetes também, né? E toma. A lua e as estrelas, vi uma águia sobrevoando no ar. As moranguetes, né? Era o águia de fogo e os meus olhos a se encantar. Eu sou dos pica-pau, as moranguetes e as moleque doida, né? Super pop. E vai de Fernando! Jorginho, morre pra você! E Rose, tamo junto, meu irmão, vambora! Ele é passateiro oficial aqui! É nós, viu? Só valeu! E o Curió na parada chegando aqui em cima. Lembra daquele amor que te dei? Hoje eu guardo. É o Curió. Sai o Curió da Quitandinha, viu? Como boto fé. Você me deixou só outra vez. Alô, Camila, na diretoria, tá na área. Camila! Relembra aí. Obrigado, meu parceiro. RD tá aqui com a gente. Vem da companhia, claro, do meu parceirão. O Curió tá aqui com a gente. E também, meu amigo Gera, toda a rapaziada de Santo Isabel. Alô, Playboy, você também. Estão na cúpula com a gente, valeu de coração. Olha só a Camila das Morondete. Ela é da diretoria, né, cara? Vai vendo mar. Hoje tá tudo ao vivo. Vou te procurar. Dizer que é bom te amar. Alô, Danilo Bicolô. As melhores. Alô, Adriano da Valor. Curte aí, Gera, curte aí. Só as melhores marcando. Se você tem o seu medo em mim, principalmente quando vai dormir. Você é bobo, finge que esquecer. Que amor e Deus. Que você e eu. Não diga não, que você já superou. Obrigado, meu parceiro Léo da Super Âncora, claro, tá aqui com a gente. A Super Âncora do Passat do Grande. Passat Moral tem. Passat Moral tem. Tá filé, Vinícius, tá filé ainda. Alô, Bochecha, vamos que vamos, meu brother. Alô, Adriano, beijo de Kisuki, te liga aí, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai. Olha, meu amigo Andrezinho da Dinas. Ele e o Léo, a Super Âncora, eles vão estar junto com a gente, né? Pop e Passat, o encontro. Eles vão estar na parada do lado, do lado, do lado, do lado do Passat, meu irmão! Girou mais uma! Alô, filho do... Sassá! O meu príncipe encantado diz... Hey, boy! O meu príncipe encantado... Vamos junto! Alô, Vitor, cadê tu, Vitor? O meu. Traz o conhece aí, Vitor, rapidão. Oi. Alô, Mônica, alô, Queixudo, todo mundo junto aí, né? Só na manhã. Só na manhã. Pra viver eternamente. Alô! Vai. Playboy que tá bichado aí, essa hora. O joelho dele tá daquele jeito. O cheiro e o rosto, a mãe não é rosto. Conhecer, eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. Minha vida, meu amor, eu tenho sorte, você chegou. Chega aí, vai. O seu presente que Deus me deu. Te amo tanto, anjo meu. Tenho sorte de te conhecer. Sorte de poder amar você. Sorte de dormir nos braços dele. Paulinho, pop, tá na área, Paulinho. Paulinho tem, meu irmão, o meu ladinho do Sassá, o homem do sonho de Deus realiza. É amor! Dinho, dia 7 de abril, tudo confirmado. Caminhão Veneno, no Barcelona, aniversário do L. Elton. Os irmãozinhos metralha, me mudaram. A Lancélia do Asa Branca. Fiquei maluco quando vi aquela mina. Cabelo nos ombros, meu Deus, que coisa linda. Baile lotado, ela descia até o chão. Movimento sexy me chamava a atenção. Tá chegando nada, né? Não aguentei, logo cheguei pro cantinho. Eu chamei quatro palavras do... Eita! Lá brincando, viajei pra outro mundo. Me senti longe de tudo e com ela eu me apaixonei. O nená. Eu quero essa aqui, Adriano. Essa aqui, ó. Essa aqui. Alô, Rick! Lá da Águia Motos. Peças, acessórios aqui em Benevides. A passadeira. A música dela. Passateira. Agora sou solteira. Já me libertei. Alô, Daiane também. A Daiane, a Ellen, meu irmão, já estamos aqui no Passagem. Judinho com o Madison. Alô, Madison do ladinho. E você ia me amar, não ia me enganar. Agora já pegou, não valorizou. Eu te avisei, o jogo acabou. Não venha atrás. O empresário gera, o Johnny, o Playboy, o Inos. Agora vou sair, vou me divertir. Filho do Sassá. Super pop, super pop. O RD e o Playboy da Cúpula de Santa Isabel. Alô, Curio! Luciano da CB300, meu irmão da área. Curtindo! É nós, viu, de Santa Isabel do Pará. Santa Maria do Pará! Dali no passinho. Só só bora. Mega Charlie, Mega Charlie, Mega Charlie, Mega Charlie, Mega Charlie. É pra você. Olha meu amigo Marcos, ele é a sua primeira dama. E os amigos curtindo desde cedo. O nosso Passat Moral Tempo. Valeu Marcos, valeu garoto. RD. Meu amigo Léo também tá aqui com a gente desde cedo. Pode crer. Sem briga, pra que brigar, se a nossa história de amor... Bruno Projetos Automotivo e sua primeira dama Jaque. Fabulosa também a Lene do Red. O Batata. Toda a galera, a família da Saveiro Red. Carreta, sensação de Benevite, coisa boa. Solidão foi o que me restou. Toda a nossa Elige aqui do ladinho. Valeu! Sem o teu amor. O Russo, sua primeira dama. Vai no peito e... A sua passadeira. Seu fiel escudeiro do lado. A Elige tá todo mundo aqui, ó. A equipe Red tá na área. Meu amor, a Mônica também tá por aí, né? Esse sofrimento é tão grande. Ah, meu queixo. Vou chorar sem você. Sem você, estou no abismo da solidão. Não vai embora, sofre o coração. Me diz como vou viver. Didi. Já sabe que é tua, né? Não precisa nem eu falar. Bora RD Playboy, vambora bandido! Meu amor, e o Curió? Deixaram que visual é esse? É do carnaval mesmo, né? Vinícius e as passadeiras só na manha. Pois só tá na manha, só vou mostrar. Fabrício. Esse Rose é muita manda, né, Rose? Você. O Rose já bebeu mais de 10 pacotes, vai embora. Muito doido. Vamos! Danilo. Bicolou, tá na Banda 007. Quartozinho, moleque doido. O moleque do gol. Do gol doido, Eliseu. Não quero ver. O Eliseu, pressão danada. Cadê você, Eliseu? Fiz com você longe de mim. Vem! Deve haver um jeito de entender. Nosso amigo Chaves lá do Águia Fotos está aqui com a gente. O homem que bate foto e revela na hora. Tá sempre aqui no Passat. É o nosso fotógrafo oficial do Passat Moralter. E ele tá lá, ele tá no setor. Pedaço do meu coração. Foi com batalha só que me apaixonou. Alô, Lange. Ainda tô em ação, viu? Daqui pra de manhã eu tô por aí. De Rafael, Josias. Tá ligado, bagulho doido. Passat é tudo nosso. É o búfalo do Marajó. É o búfalo do Marajó. Esse é o Marcão, é o Marcão. Tem moral, tem moral. Já. Tem moral. Búfalo do Marajó. Fala, mano! entender. Capitão Caverna, saudação, vambora. Charuri, carregador. Eu vou dançando meu chiclete pra não perceber. Eu tô tão Diguinho, opa! Tão DP. Eu ligo mais. Olha quem tá na área, Chapulho, meu irmão. Alô, Thiaguinho, Chapulho, é nós, viu? Vai diretamente pro estado, porque tá ligado? Quero você, você e eu. Aí tu já viu, o bagulho fica muito doido, viu? Alô, Thiago! Tu sabe quem é nós? Quero quando eu quero, fica aqui, vê se não some. Meia-noite. Mas que tal essa bem aqui, Geraldo? Alô, Jorginho Boy! Homem do Fiat tem! Estou dividido. É o meu mix na área também da carreira, tá sabendo? Red Bull! Por ali! Playboy aqui! Logo mais vai estar aí, portanto, fazendo uma cirurgia no joelho. Mas ele não deixou de vir, não, no Passat. Isso é passadeiro mesmo! Fala, joelho podre, amor! Isso é certo pra mim! Vamos lá! Difícil é pancada de sucesso. Vai. Toda rapaziada, a nossa galera de Concórdia tá aqui com a gente, junto com o Baratinha. Alô, Lenny Red e a Mônica na área. Ela é uma menina. Você era apenas uma menininha. Que dizia, esse é o grupo que ia ser o grupo da família Reis. Olha só. Você era. Alô, Carmen, mesmo parabéns pra você, viu? Felicidade. Que brincava e que dizia. Sucesso é nós. Um abraço do César Moral pra vocês, é nós, viu? Valeu! Mas nunca te olhei desse jeito. Sempre te olhei com respeito. Nunca te olhei desse jeito. Sempre te olhei com respeito. Alô, mulher, fala tudo pro Adriano, não esconde nada. Eu vou revelar um segredo que eu meia-noite contei pra ninguém, mas vou contar pra você. Se prometer não espalhar, já faz um tempo que eu me... Essa segurança é muita onda, meu. Só lembro de Carapuru. Mas ainda não sei se vai dar segredo. Me entrega, por... Só tá bebendo ré. Eu vou fazer uma declaração. Ronizinho, tá nada, Diguinho? Ronizinho, o show valeu, hein, Ronizinho? Aí, Sassá! Deixa eu deixar aqui um salve e um feliz aniversário pro nosso parceiro Pitbull! Ele que tá no berço hoje. Alô do Bonzinho! Hoje é o aniversário do Fera. Hoje tem um boi! Como diz o Biel, tem um boi na UFT. Aí, muita carne gelada. O bagulho vai ficar mil graus. Valeu do Bonzinho, tamo junto sempre, brother. Valeu! Alô do Bonzinho, é pra você, pra você. Júnior Calado Produções. Valeu! Curioso. E o bochecha. Aditivada ou é conhece? Não sei dormir sem ter você. Só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei, adoro ser eu. Todos meus pensamentos são seus. Eu te vou fazer, não quer passar. Diguinho, o empresário gera também o Johnny Play, Playboy 1 e 2, o filho do Sassamon Altanário, o RD também, o Curió da Cúpula da Maurica e Fortaleza tá na área. Minha imagem está só, sofrendo de amor, não dá mais pra viver. É grande a minha. Alô, Danilo! Nosso parceiro Danilo, o Danilo Bicolon já é passateiro, tem o meu respeito enorme. DJ Ronizinho também tá na área. Ronizinho show. Ele. A Luvanda. A Luvanda. Olha o meu parceiro Rubão. Alô, Rubão, lá do lanche do Rubão. Esse lanche tem morar aqui no Passat, viu, Sassá? Alô, Rubão, bandido desgraçado, tamo junto! Tamo junto, viu, Rubão? Um abraço do Sassá Moral, o homem da van, desgraçado. Meu amor de pé. Vambora! Meu amor. É Rubão na cabeça aqui no Passat, bora igreja. Estou ficando louca, só penso em você. Meu amor, tu és. Meu amor, tu és. E o batidão das marquentes assim e assim. Aqui não tem, aqui não tem. Aqui no Passat Moral tem. Pega a vida. Passat, Passat Moral tem. Por onde será que anda você? Eu não sei, eu não sei. Faz tanto tempo que a gente não se vê. Eu pensei, eu amo, Gera. Ainda sonho com. Gera. Que a gente fez. Sou a mãe, né, Gera? Meu coração sei que corre pra. Alô, Jorginho. Jorginho. Jorginho. Que você não sente mais. Você tem moral, viu? Tá ligado. Vale moral. Me diz qualquer coisa só por. Olha só uma hora ou não. Desculpa, meia-noite tá na área. Não, não, não. Não faça sofrer. Olha, Sassá, toda a nossa elite está aqui presente com a gente. Meu amigo Roseli, a sua passatela também está do lado. E eles vieram hoje curtir o nosso Passat Moraltec em Benevides. Valeu, Roseli! Valeu todo mundo aí. É nóis, um abraço do Moral e do Diguinho para a galera, né, Diguinho? Tamo junto. Quando ainda sonho contigo, com tudo que a gente fez, com tudo que a gente fez. Também tem essa aqui. Essa aqui. Alô, Mônica de Concórdia. Mônica de Concórdia, aqui o Batata. É só isso. Não tem todo mundo aí. Acabou. E boa sorte. Boa sorte. Não tenho o que dizer. São só palavras. Alô, Ronan de Benevides. E o que sinto. E vou mandar uma música pra ti, peraí. Tudo é mudar. É demais. Essa aqui é a música do Ronan. Ó, vamos, vamos. O grande Passat Moral tem. É tua, Ronan. Passadinha, passadinha. O vício, o vício. O cheiro no arredo do pé. Alô, RD. Como é que é? É como um vício. Eu te falei, Adriana. Como faz desde o início. Cada vez que quer voltar. Tamo junto, né? Olha você. No calor da minha. É nós, é nós. Você jura que. O Playboy, filho do Sassá, é. Ele que representa aí a R e a Boutique. Homem da Duke Gold também. Aqui eu. A do Shopping Castanheira, tu sabe. Esse. Bandido. Oi, oi. Eu me acostumei a viver. Tira onda, tira onda, Diguinho. Tira onda, tira onda, tira onda, tira onda, tira onda. Não. De novo. Não. Tira a onda, Sassá, porque a gente vai mandando ver do jeito que o povo gosta aqui na Lacraus. Benevides, assim. Perfeitos momentos quando juravas amor. Que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Ainda ontem insisti em te ligar. Não sei por que não atendeu. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão? Não disse ser eterno que você. Olha o bate do Passat, valeu! Tá do ladinho. O meu coração é quem diz, não eu. Virou ilusão. Olha o Vinícius e as passateiras de Curuçá. Sem você o tempo é longo. É tão forte o sentimento. Fala, minha noite. Venho por você. Olha, lembra do Pio. Fala que eu lembrei dele, viu? Oh, yeah. Leva um abraço pra esse moleque desguiado. É dona dos meus sonhos. Fica imaginando a tua boca dizendo assim. Chama ela, vem. Vem pra mim. Você parece criança. O Gera do ladinho da segurança. Aprender. O meu amor jogou fora. A vida que... Você é doido, Adriana. Eu não chego rindo, não. Se nos esperar, onde o nome estiver, a minha voz vai estar. Essa Adriana é muito da hora. Meu irmão, meu amor, não consigo esquecer de você. Falando. Quando lembro do seu... Ah, e tu é outro também, né? Tem nossa, era você mais perto. E... Tiaguinho, olha essa visita dele hoje. Agora, primeira vista. Sobe aí, sobe aí, sobe aí. Parece que foi tudo tão intenso, ah, que tá boçal. Não vá, se diz o seu telefone, eu preciso saber. Como você tá? Estou como criança perdida. Beijo na boca insensada. Estaria em teus pés. Como tá? Combinou tua boca e minha boca. Estou aqui e eu te peço por que derem. Um homem do Pop Live. Lábios tão vermelhos, lábios tão bonitos. É o amor. Eu não posso esquecer. Chamei, vai. Toma, toma, toma. Alô, Magrão. E filho do Edilson, vem cá. Eu sei que quando eu ver você, parabéns! Meu coração vai apertar. Outra chance. Vou mandar uma foto pro Juninho. Vida. Outro amor. Imagina. Sassá, manda pro xerife essa foto aí. Olha lá, eu mando lá, mesmo, eu viu? Viu? Só na manha, Garduchinha. Gente, já na reta final, Passat Monotê. Aqui do Lacraus. Valeu mesmo de coração, todo mundo! E Capitão Caverna, Luan Santos, vamos lá, garoto! Por onde eu vim? Alô, Gera, o Magrão também, o Playboy 1 e o 2. E você? O RD, meu irmão, o Curió da Cúpula de São Isabel da Nares. Só valeu. Viver assim. Agora. A noite cai. Caminho. Não te encontrei. Meu amor, não dá pra te esquecer. Sim. Eu vou como se sou. Vou pegar aqui na minha. Mas o cobra. Mano, olha a pose que o Chaves faz pra bater uma foto, tu já viu? Sou como se sou. Girou! chegando. Hoje o Curió tá com segurança novo. É o jeito arrumar uma piriguita com o Curió, né? Tô sabendo. DJ Michael Top tá na área. A casa de show reboque, valeu, viu? Você, minha vida te entreguei. Eu estou. Verdade. Alô, Michael! Um abraço pra você, garoto, meu DJ, valeu. Tá aqui com o Thiago. Olha que cheguei, o Thiago tá na área. O Thiago da chamada. Vamos, vamos dois. Ih! Esse bigode é do Playboy, como é que é? O que é? Amor! Tuzinho do gol, moleque doido da área. Alô, Eliseu Pressão, relembra ele. Adriano. Adriano. Manda um abraço pro David Turbo, viu? Cheguei, vou mandar só mais uma. Só o meu parceiro Playboy operar. A gente vai fazer uma onda aqui no Passat. É. Ele vai relembrar o templo de Chuveraga. Olha aqui. Ih, Marcão. Eita, final! Passat! Adriano, te falei no carro, viu? Tu lembra? Põe o capacete aqui, só pedrada. Jorginho! Jorginho! Baby, vem pra mim, agora amor, vem ficar comigo. Te quero onde for, não sei viver nessa solidão. Sente aí? Hoje eu vou sair, preciso ver. Isso é só molhar. Paulinho Pop, aqui! Está aqui no Passat. Olha o Chaves, meu irmão! É muito caqueado! Oi. E a última a gente vai mandar agora. Vai ser com essa aqui, ó. Esse hino que vem contagiando. Vem contagiando. Lá vai. Júnior Calado Produções. Alô, Mônica de Concórdia. Valeu, menina! Valeu, passateira, bora igreja! Te escolhi a minha vida. A o Playboy tá na área. Com cheiro de amor. Olha a última do passagem aí. Um beijo bom, o toque mais suave. Na cintura. Você tem a chave do meu coração. Alô, colher. Não vou deixar ninguém te roubar. Olha a cara do meia-noite. Grande Passat, mora o tempo. Pega o som dos moleques doidos. Didi Sassá, Moral e Cleuci. Físico e Diego. Vamos, gente, obrigado a todo mundo que veio curtir Passat hoje na Lacraus mesmo, viu? Ninguém te rouba. No meu abraço é o seu lugar. Grande Passat, mora o tempo. O som dos moleques doidos. Didi Sassá, Moral e Cleuci. O físico. Grande Passat Moral Ten. Alô, Adriano, é a primeira do Sassá Moral pra você, viu? Tá lá, tá lá, tá lá. Não é ouro negro, mas é o número 10. Eu queria te dizer, yes. Vivo sem você. Eu queria te mostrar. Alô, Gerão! Meu pobre coração. O homem que representa as lojas Morena Gagliata e San Isabel, tamo junto, viu? Vamos fazer uma visita nessa loja. O LG! Meu dia escureceu, minha noite se perdeu. Não consigo me. Alô, Ronan, cadê tua chave? Passa aí, vai. Não quero mais viver, minha vida era que é prestar, né? Eu quero fugir de tudo que livra você. Pensei que o meu amor era... Só pra relembrar, meu irmão, na primeira dama! Você não quis enfrentar, só me perceber. Lá vai mais uma, aperta o cinto aí! Alô, queixudo! Todo mundo aqui da carreta, né, cara? Só valeu! Nossa, com retorno desse aqui não tem como mandar as pedras, né? Vinícius! Alô, Rose! Casal da Elite do Passat, sua primeira dama, Edilene Passateira. Essa vinheta é pra você, viu? É pra ficar gravada. Passateira. Alô, Danilo! Piccolo! Júnior Calado Produções. Lá vai, lá vai. Vai. Toma. Oh! Olha, Gênesis, CD de hoje vai tocar lá em São Isabel, viu? Te liga. Manda bem. Ronizinho, DJ Ronizinho, show da área. Obrigado pela vida, nós. Essa é pra você, meu DJ. Tu sabe que é nós. Agora eu sei porque ele é rei. Rei. É o melhor do Pará. Ele voltou, assumiu de vez. DJ Dino é demais. A tribo. Cadê o Charlie, hein? Mega Charlie? Anda, treme terra do Pará. Vai. A curtição de DJ Toninho faz. E agora o rei vai tocar. Essa aqui, Adriano, meia-noite. Vai lembrar de algum momento em algum canto. Ó. Toda vez que eu escuto, sinto como estremecer. Ah, verdade. Que eu sou o maluquinho por você. De jeito todo carinho. Só as melhores, minha irmã, em Benevide. Se entrega. Passate, mano! Se dança, príncipe negro. O som que faz você lembrar de alguém. E? Uma paixão. Olha, você sabe, meu parceiro Danilo tá aqui com a gente. O Danilo Bicolor. Toda rapaziada, meu parceiro Fábio também tá aqui com a gente. É o Danilo Bicolor da 100. Você tá aqui na área. Lembrar de alguém. Se ele tá também. Olha quem tá do ladinho aí. O Paulinho da Pop, o Diego Fox, o Felipe. Tu sabe que é nós, meu irmão. Junto e misturado com o Sassá Moral. Se desce, Sassá Moral. Vem pra... Então tu já viu, vou passar. Pega a visão aí, moleque doido. Vai começar. Obrigado, meu parceiro Jorginho. Vou aí também, tá aqui com a gente. Velho, meia-noite, vieram curtir o tempo. Valeu! Vieram dar chavar. Alô, Batata! Obrigado, meu parceiro Playboy, também tá ali com a gente. O Curió, Xerá. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. O meu parceiro Madison também tá na área, o moleque doido. Do Passat representa. Pega a tua chave e já já vai rolar a chavada. Alô, meu parceiro Marquinho. Pega a tua chave aí. Ao lado esquerdo. Ao lado direito. Ao lado direito. Ao lado esquerdo. Agora! Foi! Foi, então me ponho a pensar em nosso amor e nos momentos que passamos. Assim arrependido a cantar meus sentimentos. O Adriano dá valor, meu irmão! Que sequência! Hoje tá tudo ao vivo, viu? Tudo ao vivo, são os melhores. Obrigado, meu amigo RD, também tá na área com a gente. Valeu, garoto! Pega tua chave aí, RD, vambora. Alô, Bruno Projeto, Bruno, o homem de nome e sobrenome, Bruno, o homem dos automotivos, meu irmão, e a sua primeira dama, Jaque Danária, fabulosa, meu irmão. Alô, Lane Red, o Batata e toda a família Sensação de Benevide, e a carreta, meu irmão. E agora? Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Vai embora, não. Não vai embora. Ai, ai, ai, amor. Não vai, não vai, não vai não. Minha amiga e minha parceira, Passateira Isabela, tá aqui presente com a gente. Alô, Isabela Martinelli, um abraço você. Valeu, Passateira, para igreja. Quero te encontrar e te convidar pra dançar comigo. Aqui do lado. Sequência boa, Giguinho. Que sequência boa é essa? Vai... E o Vinícius bebe logo na boca, meu irmão, tá ligado? A gente se amar. Super pop, super pop som. Olha, Curuçá tá longe, viu? Super pop, super pop som. Não é o Júnior? Super pop, super pop, mas é pop, som. O meu parceiro super... Jorginho do Campari, tô sabendo. DJ. Olha o meu parceiro Rick Águia, também Motos tá na área. Que... Motos, motor peça. Ele está aqui no Passat. Cenário. Tá aqui? Está aqui no Passat Moral. Mas bem, alô, Rick. Super pop, super pop. Alô, Mônica, meu irmão. Rompendo fronteira no Passat. Super pop. Vinha diretamente de Concórdia pra curtir o Passat hoje aqui. Super pop. E Benevite na Anaclau, é nós, viu? Super... Um abraço pra você. Super pop. Bora, só aqui do ladinho, nosso parceiro, grande amigo. Peso. O Amaral da 15 tá na área. Vem ali toda a rapaziada, cadê ele? O cartucheira tá aqui. O cara de cartucheira do Passat. Super pop. Meu amigo Júlio Galeno também tá na área. Valeu, alô, pé, atenção. Nossa galera de Americano, Santa Isabel, tá todo mundo do lado! O grande Passat Moral tem